Amor, sinto uma vontade imensa de rimar você com palavras intensas. Não sou poeta, mas minha alma parece em festa quando penso em você.